o que essa minha frase representar para vocês. Não precisa representar a mesma coisa na cabeça de todo mundo, porque isso seria impossível. Ok? Prepara? Nossa, não tô conseguindo. Tô meio enlouquecida, tô enlouquecida aqui com o negócio, com o meu objeto. Que objeto? Era só um pouco. O que foi que aconteceu? Eu posso te revelar no meu objeto? Hã? Eu posso te revelar? Não, não pode revelar nada. Posso revelar meu objeto? Não, senhora, não pode revelar. Então, espera só um pouquinho. Tá bom. Então, a Sandra aqui, então assim, todo mundo prepara. A Sandrinha, quando a Sandra... Tudo em silêncio, vou parar de falar. Quando a Sandra começar com algum som, é porque começou. Eu não consegui, eu vou usar outra coisa. Sim. Thank you. Ok, 5 minutos, deu.